essa paz que o mundo não pode me oferecer. Quero ter o teu renovo, novamente ser feliz, caminhar contigo outra vez. Essa paz que o mundo não pode me oferecer. Quero ter o teu renovo, novamente ser feliz, caminhar contigo.